grande jornada inativa, a 1500 metros da sua rádio difusora de Júpiter, aberta e acessando o rádio esportivo. Cumprindo um acontecimento de encontro no local estadual e nacional.